Programa Paracatuzu entrando no ar quarta-feira. Hoje é o Dia Nacional da Santa Polenta. Quem dia que é hoje, afinal de contas? Dia 13. Pô, dia 13. 13 de outubro, um dia depois do Dia das Crianças. Ontem eu comi um monte de brigadeiro, etc e tal. Foi um dia maravilhoso, tá. E aí, Marcão, tudo em paz? Tudo em paz. Ontem foi aniversário da Dona Ana. Vou mandar os parabéns pra ela, né? Ô, Dona Ana, aqui é o fã-clube. Tu, você não sabe, mas aqui é o fã-clube da Dona Ana. Parabéns, Dona Ana. A gente vai cantar parabéns pra você, pra ela ou não? Podemos cantar um pedacinho. Você quer cantar? Você adora cantar, né? Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que coro bonito, né? Tá ensaiadíssimo com essa voz lupicínica, né? Essa voz lupicínica do Sacomano, né? Boa tarde, Sacomano. José Sacomano, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Elvio. Boa tarde aos companheiros aqui do estúdio. E é um prazer, depois de tanto tempo, né? É um prazer De vir ao seu programa, né? Ele tá fugindo desse programa, não vira umas três. Não. É que eu nunca pude vir porque... É compromisso, você sabe que eu tenho parte do meu trabalho em São Paulo e nunca deu certo, mas essa semana eu estou aqui na Universidade Federal no congresso, né? E nós vamos falar dele, que é o Energep. Vamos falar um pouco do Energep, merece. E o Sacomano me faz lembrar uma voz, eu já contei isso aqui pro Marco, quando eu vim para São Carlos, eu vim pra realidade, tive que inventar uma história para ganhar um dinheiro para pagar as contas, né? E virei um locutor de um programa que chamava Good Time, né? Um programa meio pro horário de motel, e fazia uma voz assim, meio inspirada. Não, mas essa voz, ela é natural. E aí eu acho que a minha voz feia. É verdade. Você sabe que funciona isso, né, cara? Eu me lembro que tinha um 20 pra caramba. Só que uma vez eu cometi um delito, cara, que era... Foi ligar pro cara, bicho. E naquele tempo não tinha celular, eu liguei pro cara, né? E o cara falou, me passa aí seu telefone. O cara passou o telefone do motel, cara. Aí eu liguei. No motel, atende. Motel, não sei o que. Complicou a vida do cara. Mas e aí, da outra ponta, a gente tá com o Tuco. O Tuco, aliás, oficialmente, seu nome é o quê, Tuco? Antônio Sérgio Escrivão Filho. É, nós estamos que já falamos aí dias atrás pelo telefone, você estava lá em Curitiba, né? Por um acaso também é filho da Dona Ana. Hoje a coisa está bem familiar aqui, né? Com o Marco, que está aniversariante, o Tuco é formado, foi saído daqui da educativa, fez direito lá em Franca e agora está fazendo um trabalho muito legal que é com uma ONG, é isso? Uma organização de direitos humanos, E é diferente de ONG, uma organização de direitos humanos? Como que é isso? Não. A questão do discurso, da identificação na comunicação é, né? Principalmente depois do Tropa de Elite também teve lá aquela célebre frase que a ONG tem aquela inserção que teve, talvez não seja muito adequado colocar aqui no rádio. Não, pode colocar, a gente coloca, a gente bota aqui a frase inteira. Um preservativo no microfone, manda bala, vai. Mas a expressão que a gente utiliza mesmo, que está sendo cravada agora aí nesse sentido de legitimidade do uma trabalho. Organização... É a Organização de Direitos Humanos. Tá, e aí você vai falar um pouco sobre isso. Hoje nós vamos tocar um pouco da eleição, porque encontrei o Sacomano na padaria. Raivoso, né? Absolutamente. Que é isso, Elvio? Eu nunca vi uma coisa tão. Não vi mesmo. Um negócio tão canhestro, assim, né? Tão medieval. Mas nós vamos falar um pouco disso. Mas antes de falar disso, o que é o Energep que você está participando? Aliás, você o Energep é o Encontro Nacional de Engenharia. Rosa de no produção, braço, né? É o Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Nós estamos no 30º encontro. O primeiro encontro foi em São Carlos, em 1981. Logo mais vai haver a festa dos 30 anos do Energep. E esse é o maior encontro de engenharia do Brasil. Pelo número de participantes, pelo número de trabalhos apresentados, Nós temos vários visitantes internacionais nesse encontro. Se faz um repasse de toda a engenharia, toda a produção da engenharia de produção nacional. E começou ontem o encontro, pela manhã. Já tivemos atividade ontem, que foram os consórcios doutorais. Consórcios doutorais, traduza isso. O consórcio, aliás, uma grande inovação no Energep. O consórcio doutoral é um trabalho onde o aluno de doutoramento, o aluno que está num programa de doutorado, ele inscreve o projeto dele para uma banca e, junto com o orientador, ele vem até a UENEGEP e, diante de uma banca, ele defende a ideia dele do ponto de vista de objetivos, metodologia, justificativa, aporte teórico e uma série de coisas. E uma banca escolhida pelo encontro faz uma avaliação do trabalho dele na altura que ele está. Então, e eu achei muito interessante isso. Ontem participamos, foi muito interessante. Deixa eu só chamar a atenção aqui que um ouvinte acabou de mandar um torpedo aqui. Eu falei em torpedo, atendo o telefone, essas coisas todas, e disse assim: que pena que esse programa de fato ainda não é transmitido pela internet. Gostaria muito de estar participando mais presente nesse programa. Então, muito obrigado, ouvinte Manuel. Que, aliás, deve ser o Manuelzinho nosso aqui, que deve. Ele já várias vezes mandou torpedo. Sim. E está dizendo que ele gostaria de estar aqui com a gente, principalmente porque tem um galã como o Sacomano aqui hoje, né? Com essa voz poderosa, com essa coisa. Desculpa te interromper, mas eu faço isso o tempo todo. Você sabe que é paracatu. Claro. Você falou que ia me perguntar o que era paracatu. Até o final do programa você vai responder para o público o que é paracatu. O que é paracatu? Tá certo. Como tá de tempo, Marco? Tudo bem? Você tem mais 5 minutos. Tem mais 5 minutos. Então, Tuco, conta um pouco da Energep, então, tá tendo um encontro. Você falou que vai até quando aqui? Vai até dia 15. Até dia 15? Até dia todos 15. Os dias, é? Todos os dias. Poxa! Da manhã, tarde, noite, com muita atividade. É só vir aqui na Engenharia de Produção? Só vir aqui na Engenharia de Produção, tem uma inscrição, evidentemente, uma série enorme de trabalhos. Muito bom. Hoje nós tivemos aí uma palestra muito interessante do professor agora o professor vem. Quem está ouvindo professor. E nós estamos trabalhando agora em inovações tecnológicas, né? Um discurso de inovações tecnológicas, estudando quais são as tendências mundiais da inovação e qual é o papel da engenharia de produção nessas tendências. Ontem teve fazendo uma palestra aqui o João Fernando Gomes de Oliveira, o popular Moringa. Oxe, Moringa. Moringa, caso, ele fez a abertura do nosso encontro. O caso deu certo mesmo. Tuco, e aí? O que você acha de tudo isso que o Sacomano está falando? Que sacanagem. Mas eu acho alguma coisa, você acha bom demais. Mas eu fiquei pensando assim, Sacomano, aqui pensando como é que está a produção tecnológica, inovação tecnológica no Brasil voltada para o pequeno agricultor, por exemplo, para, né, para iniciativa de agricultura familiar, em contraposição ao agronegócio que está trazendo tantas mazelas sociais aí para o Brasil. Olha, até a extensão que eu conheço, a engenharia de produção entrou de uma forma assim, mais ou menos tardia na questão do agronegócio, mas já entrou. Aqui em São Carlos nós tínhamos aqui na Universidade Federal o Mário Batalha, mas eu posso adiantar para você o seguinte: a Embrapa é uma empresa de grande potencial tecnológico e de grande potencial de transferência de tecnologia, evidentemente ligada na sua grande maioria ao mega agronegócio, mas não deixa de ter a agricultura familiar em vários aspectos. Eu posso dizer para você, por exemplo, que a Embrapa tem um trabalho no Nordeste com caprinos, onde ela aumentou a produtividade dos caprinos de forma muito grande, apenas ensinando o manejo de caprinos, plantio de mandioca, agricultura familiar de pequeno porte, o balde cheio, programa de leite. Então existe uma coisa muito grande na agricultura familiar. Mas pelo que você me falou do seu instituto, do observatório social, pode apelidar isso, não? Uma das mega tendências mundiais hoje das engenharias e das organizações é sustentabilidade, energia limpa e saúde do trabalhador. São questões, tecnologias absolutamente prioritárias e que estão absolutamente na ponta da busca das organizações sobre esse assunto, que também deverá ter aí uma modificação muito grande para as próximas décadas, eu diria. Legal. Você viu que aqui é tudo meio toca aqui, o outro tem de lá, os celulares, tudo moderno. Não, mas vai. Bom, mas o Marcos sinalizou o seguinte: agora nós vamos fazer um momento carinhoso, né? O programa também tem um momento de carinho, né? Claro, tem. O senhor está casado com a dona Claudete há quantos anos? 39 anos. Está nos ouvindo a Claudete, agora ela vai ficar emocionada porque você vai fala pra gente uma música que você, ou sei lá, um cantor. A música que eu... Isso a gente tem lá no baú do Marco, vamos ver. A música que mais me toca o coração ultimamente é uma música do Chico Buarque e Cristóvão Bastos, chamada, é um nome só, Chico Buarque, Cristóvão Bastos, e agora eu não lembro o nome da música. Meu Deus, deu branco de novo. Vamos lá. Nananana. E aí, quem é mais novo? O tempo da delicadeza. Isso, exatamente. Você falou em tempo. Esse aqui eu canto, eu posso cantar. Essa música é a música que me emociona. Achou aí, Marco? Qual que é o nome da música? Essa não consta. Não consta. Tem o nome dela? Como que é o nome disso? Se o ouvinte estiver aí, por favor, 3351, que número que é, Marco? Ou MSN aqui, ó. RadioFiscar@hotmail.com, Twitter, @paracatu. A música, ela tá. O nome da música tá na letra. Tá na letra. Mas, como você sabe, né? Achou aí, Marco? Dá branco. Chico Buarque tem bastante coisa aqui. Cristóvão Bastos, que é o autor, né, da melodia. Da melodia. Né? E aí nós estamos... E aí nós perdemos a música. Então nós vamos fazer muito. O Marco, surpresa, o Marco vai escolher uma música para Claudete e para o Zé Sacomano. Vamos ver. Vixe. Vamos lá. Complicado, uma coisa, né? Meio amorosa, assim. Bom, eu vou de Chico Buarque, que parece que fica mais fácil, então, né? Então, mas não, é surpresa. Vamos lá. Ah, então tá bom. Surpresa. Bota aí, vamos ver. Para Claudete e para o Zé Sacomano, com instruções Marcolina... Ele só me põe na fogueira só. São 39 anos de 39 casado, anos casado. E 44 de presença. De namoro, né? Se você contar o namoro da 44. É, Claudete. É um tempo mega, né? E o coração palpitando. Vi vocês dois outro dia na rua, fiquei emocionado até. É, Claudete, ali, cara. Então vamos lá. Vamos lá com a música. Lara, lara, lere, lere, braie. De vida, querida, estrela do meu caminho, espinho cravado em minha garganta, garganta assunta, às vezes troca meu nome e some nas altas da madrugada. Coitada, trabalha de plantonista, artista, é doida pela portela. Oi ela, vestida de verde rosa. A rosa, garante que é sempre minha. Quietinha, saiu pra comprar cigarro. Que sarro, trouxe umas coisas do norte. Que sorte, voltou toda sorridente. Demente, inventa cada carícia. Egípcia, me encontre e me vira a cara. Otara, gravou meu nome na blusa. Abusa e acusa, revista os bolsos da calça. A falsa limpou a minha carteira. Maneira, pagou a nossa despesa. Beleza, na hora do pão me deixa. Se queixa, a gueixa, que coisa mais amorosa. A rosa e o meu projeto de vida. Bandida, cadê minha estrela guia? Vadia, me esquece na noite escura. Mas jura, me jura, que um dia volta pra casa. Arrasa o meu projeto de vida. Querida, estrela do meu caminho. Espinho cravado em minha garganta. Garganta, a santa, às vezes me chama Alberto. Alberto, de certo, sonhou com alguma novela. Penélope espera por mim voltando. Suando, ficou de cama com febre. Que febre, alegre, como é que ela é tão fogosa. A rosa, jurou seu amor eterno. Meu terno ficou na tinturaria. Um dia me trouxe uma roupa justa. Me gusta, cismou de dançar o tango. Meu rango sumiu lá da geladeira. Caseira, seu molho é uma maravilha. Que filha, visita a família em Sampa. As pampas, voltou toda descascada. A vara acaba com a minha lira. A gira esgota a minha laringe. Esfinge, devora a minha pessoa. À toa, à toa, que coisa mais amorosa. A rosa e o meu projeto de vida. Bandida, cadê minha estrela guia? Vadia, esquece na noite escura. Mas jura, me jura, que um dia volta pra casa. O meu projeto de vida, querida estrela do meu caminho. Espinho cravado em minha garganta. Garganta, a santa, às vezes toca meu nome. E some nas altas da madrugada. Maracatu. Bom, voltando aqui, foi o Marco acertou na flecha, o projeto claro, de vida. Muito obrigado pela escolha. Escolha em cima, muito. Por nós vamos escolher para a esposa muito do apropriada, né? Sim, claro. Nós vamos escolher para a esposa do Tuco. Mas falando aqui, só um minutinho, tem uma pessoa especial aqui na minha cena, e chama Rudá. Ô, cara, é verdade. Vamos ligar para ele. Fala para ele que nós vamos ligar para ele. Nós vamos ligar para ele porque ele tá bravo. Rudá, você sabe quem é a peça, claro, né? Claro. Tá bravo no Facebook, assim. Então, já que o tema agora é essa questão das eleições, né? E a gente bota ele na roda também, ele vai participando aí, né? O Marco vai botar. Mas falando em eleições, aí, Tuco, avalia. O que você achou dessas eleições, desse primeiro turno? Semana passada a gente recebeu o Danilo Moreno aqui da primeira parte, depois o Bragato, para falar um pouco se vai ou não, como é que o PV vai se posicionar nessa história, né? Se o PV... E o Bragato, segundo ele pessoalmente acha que não deveria se posicionar ao contrário, ficar em ponto morto, né? Não fazer apoio nem A nem B, né? Enfim. E aí eu queria saber de vocês. Como que vocês estão sentindo? A gente só não pode fazer aqui, que aliás é uma dificuldade, eu ia trazer os representantes tanto dos dois partidos, mas é uma puta burocracia. Aliás, a eleição ficou um negócio chato pra cacete, né, cara? Uma burocracia, você tem que escrever não sei quantas laudas e fazer não sei o quê. Aí desencanei, falei, vamos. Ela tá muito. A TV, as eleições e a política, de uma certa forma, ela tá muito vigiada pela justiça, né? Então é uma questão difícil mesmo, né? Eu acho que Complicado. Por que que tá complicado? Você, a hora que eu te encontrei de manhã na padaria, você tava enfurecido. Não, mas ali, né, ali não é enfurecido. Não, absolutamente não tava enfurecido. Ali é um cidadão se manifestando contra uma situação. E que situação que é essa? Qual é o problema? A situação é o seguinte, acho que metade da população de São Carlos que me conhece sabe que eu sou católico praticante e sou uma pessoa que tenho uma relação muito íntima com a igreja, com a... Mas uma igreja, digamos assim, uma prática de quase 60 anos de catolicismo mais recolhido, mais, digamos assim, menos explicitado, me causou um espanto tremendo quando, há uma semana antes da eleição, eu ouvi um padre falar na igreja, com o microfone aberto para todo mundo, que pensasse bem na eleição para não votar em candidato que defendesse o aborto e a união entre gays, e você não seria expulso do partido, coisa do tipo. E naquele momento eu considerei a missa perdida. Perdida. Se eu tivesse ânimo, né? E naquele momento, mas no dia seguinte eu fui novamente à missa e não aconteceu nada. E, mas porque eu considerei essa missa e por essa intervenção do padre, eu considerei perdida. E durante a semana, então, aquela questão da entrada da Igreja Católica na eleição, seja para um candidato, não estou fazendo proselitismo de candidato, é bem claro. Estou fazendo uma posição do seguinte: eu entrevistei no programa Interson Debates os três últimos bispos diocesanos de São Carlos. E fiz a pergunta: por que que a igreja não tem um partido político como tem, por exemplo, os pentecostais, os evangélicos? E eles me responderam que não era o papel da igreja, coisa do tipo assim e tal. E de repente fica o papel da igreja. Agora, há uma divisão, pelo que eu pude ler, pelo que eu pude acompanhar, há uma divisão, parece que uma ala da igreja, à custa de defender a legislação contra o aborto, entra no mérito da questão eleitoral. E até, para surpresa minha, a Folha de São Paulo publica hoje, né, que um panfleto assinado por três bispos aqui de São Paulo, da Regional 1 da CNBB, eles teriam panfletado no próprio dia 3, o que é uma configuração, para mim é uma questão gravíssima, né? Ter panfletado no dia da eleição e depois continuou essa panfletagem para essa semana aqui, segundo notícias da Folha de São Paulo. E isso aí me deixou um pouco preocupado. Então, naquele dia que eu conversei com você, eu disse o seguinte: por enquanto, eu suspendo as minhas atividades de católico de corpo presente na missa. Eu tenho medo do risco, né, do templo de repente não ser mais o templo, se transformar num comitê. Então eu peguei, recuei e estou fazendo a minha prática religiosa de forma solitária, sozinho, do jeito que eu posso, junto com a família. É assim. Bom, e já que a gente está falando de família, aqui tem uma família na nossa frente, tem família também querendo entrar no programa, que está lá em Atibaia, inclusive o sujeito conseguiu, ele estava entrando no MSN, estava bravo, estava querendo discutir, só que o senhor, já vou dizer como pai e como radialista, toma cuidado para não fazer nenhuma campanha aqui, ok? O que, que o senhor está tão bravo, senhor Rudá, de Jesus? Não, eu estava nervoso que eu não conseguia... Ah, olá todo mundo aí do estúdio, olá a todos os ouvintes, desculpa, mandando um salve, um abraço aqui de Atibaia. Não, eu estava indignado que eu não estava conseguindo conectar a rádio, mas agora eu estou, inclusive, falar para o Emanuel, que estava ouvindo, que está online na rádio aí, na internet, sim. Tá, então... Manuel também, tem o Manuel. Mas diga então... lá, meu velho, e aí, o que, que você está tão acompanhando essas eleições, tomando voto, esse cuidado de não fazer nenhum proselitismo aí, né? Pode deixar, pode você deixar. Você que está todo ativo e atua muito nessa coisa de internet, como é que você está? Ouviu o que o Sacomano falou aqui? Que ele tá ouvi, aí, ouvi, né? E concordo com ele também, eu e a Carol aqui também suspendemos nossas atividades de católicos praticantes nesse período, com essa indignação, justamente pelos mesmos motivos. E fiquei indignado com a campanha que começou a acontecer aí no final do primeiro turno e agora no começo do segundo, com as mensagens que eu recebia, né? Assim, coisas de os Illuminati, os anticristos estão, tá, sabe? E isso me revoltou muito. E ainda, lendo a Carta Capital, a última dessa semana agora, fiquei mais revoltado ainda em saber que a Maria Rita Kel, colunista do Estadão, acabou de ser demitida porque foi contra os argumentos comuns do jornal, né? E isso tudo tem me revoltado bastante, assim, principalmente porque o argumento que ela usou e foi demitida por tal foi muito bonito, assim, de que finalmente, né, quando o povo ergue a cabeça para votar, a classe A de São Paulo vem dizer que o voto deles não vale, né? Ah, tá. Essa e foi realmente muito triste, Rita, tem me deixado bastante chateado. Oi? Não, tá, entendi. Agora você tá falando. O artigo da Maria Rita, aliás, como chama esse artigo, cara? Que foi bastante. Deixa eu ver nas eleições também, né? Saiu no dia das eleições esse artigo. Ela falava um pouco dessa coisa dos merecimentos, cidadão de primeira, segunda categoria, acabou de ser mandado embora. Acabou não, já faz uma semana foi mandado embora pelo Estadão. Sim. Hoje, inclusive, tem um manifesto da Ordem dos Psicólogos, né? Agora vamos aproveitar, dar continuidade. Continuei na linha também, o Sacomano está aqui e o Tuco, que é o cara que lida com a questão da justiça. Como é que você acompanha tudo isso, meu velho? Já que nós estamos falando do Observatório da Justiça. Isso. Eu acho, sobre essas questões, vamos tentar juntar com o tema da eleição também. Uma coisa que causa um pouco de espanto é a gente acompanhar que a eleição agora no segundo turno ela foi levada para ser decidida em torno de questões morais, né? Não interessa mais programa, projeto político. E questões morais também no sentido de levantar, trazer à tona, reavivar preconceitos históricos, ao invés de levantar um debate honesto em torno da condição humana frente às questões morais. Bom, o mais clássico, e aí a minha namorada vai abrir um sorriso agora, é a questão do aborto, né? É um direito da mulher. Por que que ela vai abrir um sorriso? Porque agora? Porque é feminista. Ah, é? De paixão e de teoria, né? Então é uma questão que está sendo colocada para a gente discutir. Nós vemos que é uma reação que vem desde janeiro, quando promulgou o Plano Nacional de Direitos Humanos, né? O terceiro. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, e juntou alguns setores em torno para bater nesse programa, para bater no sentido de questioná-lo, criticá-lo, mudar o seu texto. E quais foram os pontos que foram pegos no programa, que tiveram que ser alterados? Justamente a questão do aborto, a questão do Estado laico, se deve ou não o Estado se atrelar a determinados símbolos religiosos, ou se o Estado laico significa que existe uma liberdade religiosa e que a liberdade de crença e não que determinada crença orienta a administração pública brasileira. Um outro tema que pegou foi a questão agrária, obviamente, que também movimentou crenças fundamentalistas, né, em torno da questão agrária, sobre o judiciário realizar uma audiência prévia de justificação da posse, quer dizer, se uma terra é ocupada, o proprietário indica os motivos. Ela é ocupada porque ela teve trabalho escravo, foi flagrada com trabalho escravo lá, o Ministério do Trabalho flagrou, multou, processou penalmente o proprietário e ela foi ocupada por questão disso. O Plano Nacional de Direitos Humanos indica que o juiz então tem que fazer uma audiência de justificação disso, da posse. Então tinha trabalho escravo na sua fazenda? Não tinha. Tinha que chamar o proprietário a se manifestar sobre isso. Isso foi muito, muito criticado no sentido de que não tem que chamar o proprietário para justificar isso. Se o proprietário tem lá o documento que fala que ele tem a posse, então não interessa se ele tem trabalho escravo. Então são os temas morais e agora esse tema político, mas o segundo turno está sendo decidido em torno desses temas morais. E o que mais ainda, o que pega também é a questão da união homoafetiva, que também vem à tona agora, reavivando preconceitos, em vez da gente dar passos no sentido de uma emancipação social aqui no Brasil, está sendo reavivado argumentos do século XIX. Bom, meus queridos, como eu sou o mais velhão aqui de todos, né? Eu diria para vocês o seguinte, na verdade é uma provocativa, o Marco já sinalizou que nós vamos ter que entrar com música, mas é uma provocativa o seguinte. Bom, se a gente for pensar, exercício democrático nesse nosso 510 anos de Brasil, a gente pode dizer que nós vivemos um período de 46 a 64, né? E depois vamos aí pegar como referência a eleição do Collor de 89 para cá, vai dar aí mais quantos anos? Vai dar no de 90, 21, vai dar mais 20 anos, mais, enfim. Ou seja, então a gente é muito... Eu não vejo, eu não estranho, é óbvio que eu não concordo, não estou dizendo que eu concorde com isso, mas eu não estranho a baixar o nível da coisa. Ou seja, é aquele velho jogo de futebol, quando eu me lembro quando era garoto, que se alguém chegava uns caras mais fortes, né? Levava a bola. Exatamente. A hora que o jogo começava a querer ficar empatado. Era da cintura pra cima vale tudo, entendeu? Então dava, como dizia um amigo meu, vale dar na frieira, então vou dar voadora, entendeu? É mais ou menos isso. Então acho que assim, eu não vejo com tanto, é óbvio que volta, existe isso. Entrevistamos inclusive aqui algumas semanas atrás, até mais, o pessoal do movimento gay, da movimento LGBTS e tal, que faz a gente vê, por exemplo, essas passeatas, essa coisa toda, e aí me estranhava, falei, caso São Carlos que teve quantos mil, 20 mil pessoas na rua, né, uma cidade, né, onde tem inclusive um centro conservador aqui muito forte e tal, né? Então, quer dizer, eu não sei se eu estou justificando, mas assim, que vai dar para baixo da fivelinha, ninguém vai ter dúvida. Então, a gente vai fazer o seguinte, o Marco está bravo comigo, ele quer fazer uma música. Mas eu queria fazer uma intervenção, que eu lembrei o nome da música, Todo Sentimento, lembrei o nome do palestrante de hoje, que é o professor Henrique Correia. Ou seja, no meio do tumulto da minha cabeça, a minha cabeça funciona assim, professor. Está começando a entender o que é paracatuzão. O que é buscar, né? Paracatuzão, exatamente. Bom, o Rudá está indo do outro lado. Você quer oferecer uma música, meu velho? Se eu quero oferecer uma música? Fala uma música aí. Você acha aí o Acalanto do Caetano, Marquinho? Acalanto? A ver. Acalanto do Marcano. Do quem? Oi? Do Caetano. Do Caetano. Aquela que tocava no Rá-Tim-Bum. Mas a Calanto, o Chico também tem uma música chamada Acho que é a mesma música, inclusive. Acho que é a mesma música. Não, é o Caetano, não. O Jesus Bambino. O Caetano não tem. Tem a Ana KM. Não, é a Calanto, tem que ser. Não, é outra música, eu já ouvi essa. Ah, tá. Então faz o seguinte, pede pra alguém outro, alguma outra pessoa escolher aí, que eu te mando ela pelo MSN só pra ficar no arquivo. Beleza. Tá bom? Mas peraí, ó, bichão, você precisa fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma provocação, você precisa abrir um programa aqui na rádio sobre culinária. Ah, então, deixa eu fazer uma autopromoção rapidinho aqui. Autopromoção não, é propaganda, depois a gente vê aí de acertar. Já que eu acompanho vocês aí de São Carlos, aqui em Atibaia, eu escrevo todo sábado na coluna gastronômica do jornal Dia a Dia de Atibaia. E como que faz pra ler daqui em São Carlos? Isso, dá pra acompanhar aí na internet também. Acho que é só digitar no Google Dia a Dia Atibaia, ele vai direto pro último número. Ele sai de quarta e sábado. Então, para ler a sua coluna sobre gastronomia, Rudá de Jesus, tem que entrar no site. O site é diadiaatibaia.com.br. Estamos colocando no Twitter já. Exatamente, já está no Twitter. Rudá, eu estou escrevendo um livro, Pequenas Receitas, Grandes Sabores. Olha aí. Que maravilha. Colocar no seu site. Vocês viram que isso aqui tá virando, né? Tá virando uma coisa, daqui a pouco vai ter café, etc. Então. Tuco, escolhe uma música pra tua. Como chama tua companheira, Tuco? Me facilita você escolher um cantor, assim. E aí a gente vê. Um cantor. Chama Isis. Oh, Isis. Isis é dos olhos. Lua. Isis é. Uma deusa egípcia também. Isis. Ele arrumou uma deusa egípcia. O cara é fraco, velho. Lindão. Foi pra Isis. Pode ser, eu já tinha visto ali a do Chico. Puta, aquela... Chico, eu não suporto Chico Buarque, cara. É castigo, vocês estão me castigando, na verdade. Não, eu odeio essas tudo Chico. Cara, meu, o cara é muito chato, bicho. É um grande compositor, mas é chato pra caralho. Mas brinquei, mentira, Chico, eu te amo, I love you. Vai lá. Bonita bordada, é isso. Achou? A achou. Achou. Então vamos lá, pro Rudá, que não achou o acalanto do Caetano, pro Tuco, pras suas respectivas companheiras, vai aí o quê? Como chama a música? Essa aí é Menina Bordada. Vamos prestar atenção na letra, hein? A Menina Bordada. Olha o que tem essa Menina Bordada. Vai lá. Oh, Como que é? Peraí, repete isso. Tu canta pra gente, vamos lá. Como é que é isso? Eu não prestei atenção, a gente ficou conversando no intervalo. Assim, ó, menina bonita bordada de flor, eu vi primeiro, eu vi primeiro, eu vi primeiro. Aí fala, todo encanto dessa moça. Que coisa mais bonita. Essa de eu vi primeiro. Menina bordada de flor. Sem certeza. Sacanagem, né? Bom, gente, voltando aqui, então, já falamos um pouco da Enegep, né, que é o Encontro Nacional Enegep, de Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Falamos um pouco, não falamos tanto do Observatório, porque, na verdade, como é que faz para entrar no site do Observatório? Você viu que eu já apelidei do Observatório, né? Por enquanto, a ideia é construir logo um site do Observatório, mas, por enquanto, esse trabalho está sendo desenvolvido pela Terra de Direitos, que, então, é o www.terradedireitos.org.br. O Marcos também já botou lá. O Marcos é rápido. Já está no Twitter. É legal que quem se interessa pelo tema dos direitos humanos, a gente acabou de publicar um livro, e o livro está no site com artigos de diversas organizações de direitos humanos do Brasil todo. Pegamos todas as regiões do país e diversos temas. Então, quem trabalha com questão de feminismo, escreveu um artigo sobre feminismo. Sim. Quem trabalha com saúde, escreveu sobre saúde. Direitos sociais, né? Então, saúde, educação, tem tudo isso. Direito à cidade, reforma agrária, quilombola. E o livro foi prefaciado pelo Boaventura de Souza Santos, né? Tivemos essa deixa. Quem é o Boaventura? Que pra quem não conhece... O Boaventura é um sociólogo português, um justo sociólogo, né? Trabalha nessas questões de justiça. E está sendo hoje, está sendo colocado aí como um dos grandes pensadores da sociedade contemporânea. Exatamente. Na temática dos direitos humanos, do acesso à justiça. Ele fez um trabalho que ficou histórico, né, que chama De Volta para a Passárgada, se eu não me engano, que foi um trabalho que ele desenvolveu na favela da Rocinha, né, vendo como que a favela da Rocinha tem todo um sistema social autônomo em relação à sociedade, ao Estado. Ô Tuco, é o seguinte, o ouvinte mandou uma coisa que ela queria que eu esquecesse. Depois eu não vou esquecer essa, peraí, a lei e tal. Ela queria que eu contasse a piadinha. Que ela, na verdade, não é piadinha. Ela mandou um negócio pra mim assim, dizendo que o Enéas foi o deputado mais eleito do Brasil e morreu. Mais votado. Mais votado do Brasil e morreu. Aí depois, um tempo depois, o Clodovil foi o deputado mais eleito do Brasil e morreu. Aí ela escreve assim: tchau, Tiririca. Sacanagem. É. Mas voltando, discussão séria, se é que eu consigo agora, mas enfim, quando você está contando um pouco isso, tu que está falando um pouco dessa questão dos direitos, né? Ouvinte, eu fiz a sua piadinha, tá no ar aí, tá bom? Ela só não disse para mim que eu não posso dizer que é a Silvia que mandou, tá bom? É o seguinte, voltando a essa discussão, é quando vocês começaram a falar um pouco dessa questão do aborto, né? Dos direitos homoerótico, caramba, homoafetivo, né? Uma das pautas muito complicadas, por exemplo, que a gente teve nessa discussão, e saiu justamente daí essa questão do aborto, é da tal das leis, da lei de LDH, como que é? Lei dos Direitos Humanos, como que é isso? Programa Nacional de Direitos Humanos. Isso. É. O que é isso, Tuco, efetivamente? O que é um programa? Por que, que deu tanta polêmica, assim, com a Sinave, assim... Peraí, só uma coisa, o Rudá tá ouvindo ainda? Tá na linha. Tá na linha, Rudá? Tamo aí. Ah, beleza, então se você quiser perguntar, pode perguntar, mas fala lá, Tuco. É que é o seguinte, é o Plano Nacional de Direitos Humanos, ele foi editado via decreto presidencial, né, com uma mensagem, e ele traz o que a gente tem chamado, ele praticamente tem atualizado a Constituição Federal, que já atingiu seus 22 anos de vigência, 21 e pouco. O Plano Nacional de Direitos Humanos, ele atualiza a temática de como aplicar e efetivar os direitos humanos no Brasil. Então, por exemplo, a questão do aborto. Ele traz o problema do aborto e ele fala como solucionar essa questão. Bom, o aborto tem que ser tratado como um tema de saúde pública e não como um tema criminal, uma perspectiva criminal, está lá no Código Penal. Então, ele indica que se faça um projeto de lei. Então, o Plano Nacional, ele traz diversas temáticas de direitos humanos, porque, e também é interessante isso, quando a gente fala em direitos humanos, não é só o direito de liberdade, o direito de ir e vir, né? Os direitos humanos, ele tem diversas dimensões. Então, são os direitos individuais, também tem os direitos sociais, que a gente fala que é o direito social que garante a gente exercer o direito individual. Então, o direito à educação, acesso à terra, à saúde, ao trabalho. Também tem o direito ambiental. Então, os direitos humanos, eles abarcam toda essa esfera, que é a esfera do bem-estar social. Se a gente conseguir atingir e efetivar os direitos humanos na sociedade, a sociedade, ela tende a garantir um rumo social de maior bem-estar para a população. Esse plano de direitos humanos, ele foi via decreto. E aí que foi o problema, né? Porque como foi via decreto presidencial, aí a oposição começa a bater, colocando que não é um plano legislativo. Mas acontece que ele não tem força normativa de obrigar a ninguém. Ele é um decreto presidencial que indica caminhos para se efetivar os direitos humanos. E diga-se de passagem, um ótimo plano de direitos humanos, excelente para quem trabalha na área. E uma questão finalzinho, para terminar, de legitimidade desse plano. Ele foi construído via conferências públicas. Eu participei de duas conferências sobre direitos humanos. Então tiveram conferências regionais, depois estaduais, depois uma conferência nacional. Então tudo que está colocado ali foi a sociedade que participou efetivamente na elaboração desse programa. É um texto que tem um pouco força normativa, mas é um texto que saiu da participação social, democracia direta. Foi o processo de construção desse plano. Marco, falar alguma coisa? Não, eu ia comentar só duas coisas. Primeiro, que ele falou que não é lei, né? As pessoas confundem, né? Eles são diretrizes para atingir os direitos humanos. É porque tem uma coisa e dessas conferências que ele falou, a gente participou também da de comunicação. Tá, e que é porque é engraçado assim, eu tenho um Jesus na minha vida também, né? Que aliás, para mim, esse Jesus é insubstituível. Felizmente já vai fazer o quê? 20 anos que morreu, né? Um cara chamado Francisco Firmiano de Jesus, né, que é a minha referência para tudo. Né? O cara que me... Enfim, se eu acredito nesse, né? Acredito piamente nessa figura que... Meu pai, por um acaso, né, teve essa sorte. Uau. E o cara me ensinou uma coisa que é fundamental. E eu vejo, quando vejo essas discussões, eu não entendo muito, também nem sei se eu quero entender, mas enfim, eu fico bagunçando, né? Meio parnasianamente essa discussão. Mas, caraca, acho que direito à vida todo mundo é a favor, né? Não tem essa coisa de mesmo a referência. Por exemplo, uma situação limite, alguém que pensa, eu jamais vou discutir questão do aborto, mesmo porque eu seria o último, né, a decidir, porque eu acho que a mulher sim deveria discutir essa questão, porque atinge diretamente ela. Mas essa questão da vida, cara, é um negócio que, me desculpe, verdade. Todos os religiosos, etc, enfio todos os bolsos, porque eu acho que... Porque o que me implica nessa questão do direito à vida, porque, por exemplo, eu considero, como cristão, eu acho que a vida não pode ser plebiscitada. Mas você tem pena de morte. Você tem pena de morte nos Estados Unidos, o Bush assinou 139 pena de morte. O Estado eliminando as pessoas. Agora, os Estados Unidos soltaram... Ele assinou 139, mas não assinou milhares e milhares que continuam morrendo. Não, agora veja só o problema das guerras e os motivos das guerras. Quer dizer, você não tem motivo nenhum para atacar o Iraque e matar milhões de pessoas, como foi o Vietnã, como foi a bomba atômica, como foi e como está sendo a máquina de guerra no mundo todo, a AIDS na África. O direito à vida é esse nascimento que os mineiros do Chile estão tendo agora, que toda a televisão do mundo está acompanhando, porque hoje um camarada me falou o seguinte: era mais barato deixar os mineiros morrer. Mas, como o mundo... do ponto de vista econômico, era mais barato deixar os mineiros, porque a mão de obra do mineiro não vale nada. Ele pode trabalhar milhares de anos que nunca vai pagar uma hora daquela máquina. Entretanto, a sociedade, o ser humano se comove diante da morte iminente e retira do fundo da terra as pessoas vivas. Aliás, isso é uma coisa meio titulomaquia. Isso, né? Isso é uma coisa que não dá para entender direito esse antagonismo. Eu também não consigo compreender. Agora eu estou entendendo parar com tunzum. Mas veja só, o problema é o seguinte, nós temos... Você tá... Perdão, pode falar. Não, fala. Deixa ele concluir e você fala. Quem fala? O Rudá. O Rudá tá falando, desculpa. Não, mas pode falar, tem que concluir. Não, então, eu queria dizer que conforme o Tuco está falando aqui, nós, como cristãos, devemos ver o direito à vida de uma forma mais ampla. Por exemplo, o direito à responsabilidade social da empresa, na medida em que ela produz um produto com... para melhorar a qualidade de vida, para não lançar pessoa contra pessoa, diminuir o consumo. Ou seja, nós temos que caminhar para uma nova sociedade, caso contrário a gente está explodindo o planeta, está com uma série de adversidades contra o ser humano. Fala, Rudá. Não, uma coisa que eu ia falar que é muito engraçado, que a gente está herdando, a classe média aqui do Brasil está herdando mais um costume muito esquisito do americano, né? Que é de não dar muita importância para tais genocídios como a guerra, como ele disse mesmo, ou a pena de morte. Mas não pode falar mal de Jesus, ou não pode falar que Jesus era moreno, né? Não pode falar de aborto. E a gente está herdando essa coisa assim. Inclusive, eu não vou me lembrar, um professor da USP escreveu na Folha esse domingo, segunda, que a gente foi dormir no dia 31, a gente estava no século 21 e acordou no século 16, né? É, o Jânio de Freitas, né? E foi assim, a partir do dia 1º desse mês agora, foi instituída a República Cristã do Brasil, um negócio muito esquisito. É um professor mesmo, um professor da USP escreveu na Folha, acho que de terça-feira. Isso, e aí você disse que não justificável, mas até compreensível por causa da juventude da nossa democracia, mas tem que pensar numa escala de mundo também, né? Globalização, internet, informação. Eu não sei, eu estou muito... muito chateado. Gente, vocês viram que esse programa está virando uma coisa assim, meio filosófica, no sentido de, né? Vamos levantar esse trem, né? A gente tem quantos minutos aí, Marco? Seis minutos agora. 6 minutos, então a gente vai começar com as despedidas aí. Sim. Então vamos lá, Rudá. Começando por você que está gastando o telefone aí para nós. Ok. Vamos lá. Suas conclusões acerca de... Acerca de o quê? Tem um o que tema? Você quiser, cara. Tá, o que okay, você então. Quiser. Bom, como eu já disse, eu estou escrevendo nesse jornal, acho que já tem uns 4 meses, quem puder dar uma olhada lá. Quem puder, estiver vindo para São Paulo, quem estiver passando por Campinas, pela região Bragantina, que passe em Atibaia para conhecer o Santo Ponto. Santo Ponto, aí, já é um bonito. Anotado. Legal. Um bistrô muito bonito aqui, a melhor comida da cidade, viu? Modéstia à parte. E, bom, é isso. É e um grande abraço para todo mundo aí que está no estúdio e para todo mundo que está ouvindo. Muito bem, gostou de participar? Você estava bravo comigo? Falei, pô, tô com saudade de você, cara, eu quero participar da coisa. Ah, adorei. Querido Rudá, muito obrigado pela tua participação. Esse programa é extremamente... Outro dia me falaram, me acusaram de... Como que chama, né? Como que chama isso quando é na gestão pública, você contrata parente, etc e tal? Nepotismo. Mas o Rudá foi um dos fundadores aqui do Paracatuzum, ele vinha, participava, e agora ele tá longe, mas foi escolha dele também, né, enfim, de participar desse programa, né? Bom, mas enfim, e aí o Rudá, então, participou, voltou, depois de 2 anos já que você não participa, né? Acho que sim. Faz por tempo aí. Já. Então, você vai ter... Vem presencialmente aqui, aí você vai gostar mais. Obrigado pela participação, lindão. Beijo pra todo mundo. Obrigado. Temos então agora, Tuco, suas conclusões acerca de... Tuco, você tá mais bonito, cara, cada vez mais bonito. Tuco foi meu aluno, cara. Não, Tuco me parece alguém que Marcelo é... Camelo. É verdade. Não, verdade, ele lembra verdade, um pouco verdade. Aquele ator do... Exatamente. Aquele ator eu do confio. Filme Náufrago. Sim. Um pouco mais Tom magro. Hanks. Tom Hanks. É. Exatamente. Um pouco mais magro. Por isso que eu tô concordando, porque a hora que você falou, eu acho ele mais Tom Hanks do que... Bom, ouvintes, vocês perceberam que a gente tá aqui nem aí com ouvintes e fazendo um ar, né? Mas e aí, Tuco, suas considerações? Bom, você tem aí, aliás, você já faz parte do Paracatu Zoom, né? Isso. Que agora o Sacomano nas considerações finais dele vai dizer o que é Paracatu Zoom para o público, né? E aí, o que você tem a dizer, meu irmão? Bom, eu tenho a dizer mais uma vez que é muito interessante participar desse programa, que eu já tinha participado lá de Curitiba e de repente fui pego de surpresa e participando aqui também com essas figuraças que eu já conheci, o Elvio, o Marcão, agora o Sacomano também. E essa história do rádio, né? Deixa algo intrigante, né? A pessoa que tá ouvindo, mas como é que será a pessoa que tá falando? Eu já tinha ouvido o Sacomano, então, no rádio agora presente e fica esse enigma. Ele aí tá meio ausente, cara. O Juquito, o pessoal tá bravo. Mas eu vou voltar. Exatamente. Bom, e você faz parte do programa agora, a pauta, inclusive, você tem que participar mais efetivo. Agora que você está indo para Brasília, vai ficar mais próximo do poder, né, cara. O cara já tava poderoso e curtindo. Dá até medo, né? Dá medo. Tá? Bom, mas enfim, Tuco, obrigado pela tua participação, queridão. Então, valeu. Sinta-se. E agora o Sagomano, os últimos 2 minutos aí, né? Sim. Que a gente tem. Pois não. Fazendo suas considerações finais. Bom. E aí definindo pro público o que, que é esse Paracatuzu. Bom, Paracatuzu, eu pensei, quando antes de entrar no programa, que fosse um negócio, uma zona assim. É. Mas não é. Na verdade, o Paracatuzu é um jogo como de xadrez. É um jogo de xadrez onde se retirou o tabuleiro. Aqui, o cavalo corre em diagonal e o bispo corre em L. Entendeu? Então, pronto. Para mim, está definido o programa. E eu vou voltar. Eu quando vou quiser. Vou voltar, porque eu vou avançar meu peão mais lá pro fundo. Muito bem. Gostei dessa definição. E é o seguinte, ouvinte. Aliás, tem ouvinte que já participou, bastante ouvinte que quer participar. É só chegar aqui no programa. O programa entra no ar às 18, pode ver que a porta sem trava, né? E vocês olharam mesmo, vocês são bobos. Programa sem trava. Então é só chegar e olhar, entrar aqui e participar do programa. Tá? Toda quarta-feira começa às 18, das 18. O que você tá chorando de rir, Sagomano? O que tá acontecendo? Nada. Gente, é muito. Olha, se a gente pode até não ganhar, mas a gente se diverte pra cacete, né? Gente, então nós voltamos semana que vem. Como é que tá aí? Tem mais tempo. É, você tem 1 minuto e meio. Você consegue enrolar 1 minuto e meio? Vamos lá, 1 minuto e meio. Vamos lá. Pô, é tempo pra caraca. Enrola aí, tu. Como você enrolaria 1 minuto e meio? Manda ele cantar a Tim Maia. Então vai, só como é. Eu rolaria em profundidade, professor. Então vamos lá. Como que seria? Seria um lançamento assim pra você na entrada da área, né? Que deixaria você sozinho na cara do gol, o goleiro caído pra direita e você bate na esquerda e faz o gol. E falando em gol, já que nós estamos enrolando, me diz uma coisa, o senhor é corintiano. São Paulino. A família é corintiana. Pois é, então. Os frutos são todos. Pois é, isso que filho, eu achei engraçado, netos, aliás. Eu não sei, parece que corintiano. Que maluquice dá, é né? essa, cara? Dá que nem praga, assim. É, mas é, pois é, não tem. Não tem. São Paulino falando isso, que corintiano dá que nem praga é um negócio meio estranho, mas tudo bem. É. Mas é engraçado que eu vejo tudo sublinhado. Aliás, aqui todo mundo é São Paulino hoje? Sim. Porque lá em casa o processo era mais seletivo. Por isso estava esse cheirinho no ar aqui. Mas vai continuando. E aí, o processo é mais seletivo, mas os filhos e os netos viraram tudo. Os filhos e netos não, é. Talvez. O Ney Santos, que é a evolução da espécie. Ah, evolução. Ah, falar nisso, Ney Santos. Ele não pôde vir no programa hoje. O pai dele teve que acompanhar o pai dele no hospital. Aliás, Ney, um grande abraço pro seu pai também. Conseguimos enrolar legal, né? Alguém liga no meu celular e eu vou ter que me despedir e tal. Quem está ligando aqui daqui 1 minuto. Gente, a gente volta aqui na quarta-feira que vem. Sacomano já é membro do Paracatu Zoom. Você também, tá, Tuco? E o Marco, com certeza, né? Que, aliás, o site vai ficar mais incrementado, né? O Marco conseguiu até atualizar, os programas anteriores já estão no ar. Um grande beijo pra todo mundo, até quarta-feira. Tchau! Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.